Thank you. Thank you. Thank you. No meio da noite, só desejo o que jamais obterei. A certeza de que as minhas palavras tocaram o coração do mundo. As minhas palavras e talvez estas músicas. É então que me pergunto o que vem a ser o meu talento e descubro que não passa de uma forma de me consolar da solidão, risível consolo, que apenas me torna 5 vezes mais pesada a solidão. No meio da noite, só desejo o que jamais obterei, a certeza de que as minhas palavras, e talvez estas músicas, tocaram o coração do mundo. É então que me pergunto o que vem a ser o meu talento e descubro que não passa de uma forma de me consolar da solidão, um risível consolo, que apenas me torna 5 vezes mais pesada a solidão. Don't want you to be high. I don't want you to be down. I don't want to tell you no lie. I just want you to be all right. Please come up. You part of my world, just to be my backstreet girl. Please don't be part of my life. Please keep yourself to yourself. Please don't you bother my wife. Don't want you out in my world. flashing, Lord, just at me. Don't want you part of my world. Just be my backstreet girl. Don't want you part of my world. Just you be my backstreet girl. Íntima fração, sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração, um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23h.